prisões, tortura, medo, silêncio. A memória do brasileiro é curta, porém, o sofrimento de muitos que lutaram pelo país, num dos períodos mais violentos da nossa história, foi longo. Durante as décadas de 60 e 70, uma ditadura militar domina o Brasil. Começa uma batalha de ideais e armas que levou muitas pessoas a lutarem pela nação. É uma história ainda obscura, que até hoje não sabemos quem foram os vencedores e os vencidos. Hoje, você vai saber o que foi a ação do regime militar no Brasil. Vai ouvir depoimentos de pessoas que viveram esse período. E conhecer melhor uma das épocas mais duras e repressivas da história recente do nosso país. Este é o programa Lembrar é Resistir. Locução e apresentação, Álvaro Cunha e Cristina Carrião.